Paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Hoje é um dia de muitas emoções diferentes. Por um lado, quero lembrar com grande alegria e já nostalgia da vida do meu cunhado Dejair, que partiu hoje para os braços do Senhor. Ele era um dos mais fiéis ouvintes das nossas ministrações, praticamente ouvindo todos os dias. Estive com ele há 2 meses atrás, aproximadamente. E foi muito gostoso o encontro. Foi gostoso também descansar na parte da tarde, ouvindo ele assoviar hinos da parte do Senhor. E o que mais é importante para mim, para minha esposa, é o fato de que desde o primeiro momento em que nos encontramos e começamos no noivado para o casamento, e depois do casamento em diante, quando vínhamos de São Paulo, éramos recebidos em sua casa, fomos recebidos em sua casa com grande carinho. Então, eu também deixo uma palavra de carinho nesta hora à minha cunhada Delisete, seus filhos, suas noras e, através deles, toda a família, pedindo, claro, que o Espírito Santo console a todos e dê ânimo para que continuemos nossa trajetória em direção aos braços do Senhor, onde eu sei que Ele vai repousar. Vai repousar nos braços do Senhor até o dia da vitória. Deixamos um abraço e um pedido de oração para que o Senhor console e acolha a todos da família. Essa é uma emoção, momento de grande emoção. Por outro lado, nós também estamos muito felizes porque de alguém que era um ouvinte assíduo, não vai ouvir o último capítulo do segundo livro de Reis. Não vai ouvir aqui, mas vai ouvir na glória e vai compartilhar na glória, se essa for a vontade do Pai, de acordo como Ele está planejando desde o princípio de todas as coisas. Irmãos e irmãs, então esse é o último capítulo. Segundo o livro de Reis, capítulo 25, é o último capítulo e nós entregamos ao Senhor, consagramos ao Senhor a leitura desses capítulos, dos 25 capítulos, e consagramos ao Senhor para que, consagrado ao Senhor, esse momento de leitura possa atingir corações nas 20 nações para as quais estamos falando, pelo menos que temos conhecimento. E agradeço a Deus por ele ter me permitido ler com vocês e realizar esse trabalho com todos que nos ouvem. Que Deus abençoe a todos e, se ele permitir, nós iniciaremos agora, a partir de amanhã. Talvez eu dê um dia de paralisação, tenha um dia de paralisação, para eu mesmo poder trabalhar no meu coração um novo texto, orar, para que o Senhor me santifique mais e a leitura do próximo livro fale mais ao coração de cada pessoa que nos ouve. Então, deixo um abraço a Delisete, os filhos, a família. Dou graças por esse ouvinte que agora está sendo encaminhado para os braços do Senhor. Também me lembro de uma conversa agora com o irmão Everson e agradeço não só a ele, mas ao Maurício, ao Roberto, uma irmã também que me foge agora, a equipe de abertura. Deixo um abraço a vocês e a gratidão a vocês por esses textos que vocês nos mandam de abertura da nossa devocional. Agradeço ao pastor Paulo Bueno também, que tem nos mandado textos para o WhatsApp Santidade Bíblica, e hoje, inclusive, por causa do texto que vamos ler, eu escolhi mais uma vez um texto do pastor Paulo. Comecemos então essa última devocional do segundo livro de Reis. Diz assim: o erro de não conhecer as Escrituras. Em Marcos capítulo 12, de 18 a 27, diz que os saduceus que negavam a ressurreição tentaram apanhar Jesus em contradição com uma pergunta armada. Usaram um caso extremo da lei do Levirato. Sete irmãos que, um após o outro, casaram-se com a mesma mulher e morreram sem deixar descendência. No futuro, na ressurreição, olha só, o pós-morte, né? Na ressurreição, perguntaram: de quem ela será a esposa? A resposta de Jesus foi direta e irônica: errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Era um choque para os saduceus, membros da elite religiosa, estudiosos do Antigo Testamento, mas seu conhecimento era teórico somente. Não alcançava a verdade viva da palavra. Jesus desmonta a armadilha lógica dos saduceus e nos ensina que o reino vindouro não é uma continuação da vida presente. Prestem atenção, o reino vindouro não é uma continuação da vida presente. É algo completamente novo, redimido, glorioso. A vida eterna é maior do que as nossas categorias. E só à luz das Escrituras podemos nos preparar para compreendê-la com fé e reverência. Jesus ensinou que no reino de Deus as realidades são muito maiores do que imaginamos e nos deixou uma lição clara: não conhecer as Escrituras nos leva ao erro. Repito, não conhecer as Escrituras nos leva ao erro. O autor que o pastor Paulo tem mandado, dois autores fundamentalmente, um deles é A.C. Barro. Que Deus abençoe você com essa palavra e entenda que o reino de Deus, o reino vindouro, é absolutamente diferente da nossa vida presente. Não haverá mais dor, nem lamento, nem enfermidade, nem choro, nem morte. coisa alguma semelhante a essa. Mas nós vamos gozar da presença do Senhor eternamente. Irmãos, vamos ler o capítulo 25 e encerrar essa devocional, deixando um abraço para o Everson e equipe, agradecendo muito a missionária Vivian Lopes. Agradeço muito, tenho uma gratidão, um carinho, um reconhecimento, porque ela, em meio às suas atividades todas pessoais, encontra tempo para ir colocando no blog todas essas devocionais. Eu repito para você, o WhatsApp Santidade Bíblica, estou esperando novos nomes. Convide pessoas para nos ligar. E o blog é bloglogos7.blogspot.com. Repito, bloglogos7, só o numeral. Bloglogos7.blogspot.com, trabalho realizado pela missionária Vivian, e temos também o YouTube Metanoia, pastor Sérgio Gama, pastora Margarete Lavoura, e você poderá encontrar lá 13 a 15 mensagens. Mas certamente nós aceleraremos em breve a ministração desses textos, porque os irmãos que nos apoiaram, abriram, também gastaram tempo com esse trabalho, se estão envolvidos em outros trabalhos da igreja e fora dela, e agora não podem dar sequência a editoração. Mas o Senhor já está preparando, tenho certeza, pessoas para fazerem essa editoração para nós. Vamos ler o capítulo 25, último capítulo, a queda de Jerusalém em 586, quando o Reino do Sul, lembre, Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Em 586 a.C., o Reino do Sul, com capital em Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia. Vejamos. Há um texto correlato em Jeremias, totalmente ligado, em Jeremias 39, de 1 a 7, 52, de 3 a 11. E assim por diante. Jeremias está totalmente ligado a essa queda, ao período que antecede a queda, o período da queda e o pós-queda do Reino do Sul. Aconteceu que no nono ano do reinado de Zedequias, no dia 10 do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Construiu rampas de ataque ao redor de toda a cidade. Assim, Jerusalém foi mantida sobre forte cerco militar inimigo até o 11º ano do reinado de Zedequias. No nono dia do quarto mês, a fome em toda a cidade havia se tornado tão severa que não havia absolutamente mais nada com que o povo pudesse se alimentar. Então a muralha da cidade foi rompida e todos os soldados fugiram durante a noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade toda, em toda a volta, e o rei fugiu em direção ao Arabá, o Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Contudo, todo o exército se dispersou. Então prenderam o rei e o conduziram a Ribla, diante do rei da Babilônia, que lhe determinou sua sentença. Degolaram os filhos de Zedequias à vista do próprio pai. Logo em seguida, perfuraram seus olhos, prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. No dia 7 do quinto mês do 19º ano do governo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, seu comandante da guarda imperial e conselheiro pessoal, Nebuzaradã, há em algumas Bíblias, Nebuzaradão, partiu para Jerusalém. Assim que chegou à cidade, incendiou o templo do Senhor e o palácio real, queimou também todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes, e todo o exército dos babilônios que acompanhava o comandante Nebuzaradã colocou abaixo dos muros ao redor de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã e seu exército levou cativo o restante do povo que havia permanecido na cidade, todos os desertores que já haviam passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Contudo, o comandante deixou para trás o povo mais pobre da nação, como os que trabalham nas vinhas e na lavoura em geral. Além disso, os caldeus destruíram as colunas de bronze que ficaram no templo do Senhor, como também os suportes e os tanques de bronze que estavam guardados no interior da casa de Yahvé e levaram todo o bronze para a Babilônia. Dá uma paradinha aqui no versículo 13, irmão, só para lembrar que os profetas avisaram, entre eles Jeremias, que o pecado do povo israelita, particularmente do Reino do Sul, os levaria ao juízo de Deus, assim como do Reino do Norte, que tinham sido levados para a Síria. O Reino do Sul foi levado para a Babilônia. Esse é um primeiro recorte. Um segundo recorte que eu quero dizer a você é que todos foram levados, menos os pobres. Os pobres, os miseráveis, eles deixaram lá em Jerusalém e esses pobres ficaram ainda numa situação pior durante os 70 anos, porque não havia mais nada, tudo foi destruído, não havia fartura, não havia comércio grande, não havia nada disso, e isso continua a acontecer hoje. Os pobres são esquecidos, os pobres são abandonados, os pobres não são convidados para a festa, os pobres não são convidados para nem para um momento de dor. Mas Deus é fiel. E ele sim olha para aqueles que os homens consideram invisíveis e que podem chegar ao absurdo de dizer que a pobreza econômica é fruto do pecado. Necessariamente não, irmãos. Há alguns que sim sofrem esse juízo, esse castigo, mas isso diz respeito ao tratamento do Senhor e as pessoas, não é do homem para com o homem. O homem tem que amar o próximo como a si mesmo, tem que fazer com o outro aquilo que está fazendo por si mesmo. E eu deixo esse recorte, então. Os pobres, a Babilônia não se interessou. Levou os ricos, levou os nobres, levou os pensadores, levou aqueles que tinham um ofício técnico, eram artesãos, artífices, comerciantes. Esses ele levou. Os pobres e miseráveis foram abandonados, como hoje acontece. Muito bem, versículo 14. Da mesma forma, tomaram as caldeiras, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios sagrados de bronze com que se ministrava o serviço religioso no templo. O comandante da guarda imperial levou também os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. O bronze das duas colunas do tanque e dos suportes que Salomão tinha mandado fazer com arte para o templo do Senhor eram mais pesados do que se podia pesar com os instrumentos da época. A altura de uma coluna era de 8 metros e 10 centímetros. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou também Seraías, o chefe dos sacerdotes, Sefaniahu ou Sofonias, o vice-sacerdote e os 3 guardas do portão de entrada. Levou um oficial da cidade responsável pelos soldados de batalha e 5 oficiais do rei que ainda permaneciam na cidade, como também o secretário do exército, principal líder e coordenador do sistema de alistamento militar no país, e mais 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã conduziu todos os cativos à presença do rei da Babilônia em Ribla, e o rei da Babilônia em Ribla determinou a execução sumária de todos os prisioneiros de Jerusalém. Assim, Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Irmãos, Judá, Reino do Sul, tribo de Judá, Benjamim, metade da tribo de Manassés, capital Jerusalém, foram levados para a Babilônia e lá permaneceram 70 anos. No regresso para Jerusalém, período de Esdras, Zorobabel, Neemias, depois Esther, houve o retorno de muitos, mas alguns preferiram ficar na Babilônia, já haviam se estabelecido e ficaram por lá, e os judeus então passaram por essa dispersão. Dispersão que não vai ficar só aqui. Já tinha acontecido uma dispersão e um exílio para o Reino do Norte, agora também para o Reino do Sul. Em outros momentos da história, por exemplo, depois do ano 70 depois de Cristo, outra necessidade de fuga do povo de Israel, que ficou sem pátria até que a ONU, em 1948, permitisse que Israel voltasse para sua casa. E ainda hoje, contra a ideologia que rege, por exemplo, o Brasil, há muitos que apoiam a insanidade do Hamas, do Hezbollah, que dizem literalmente em seu estatuto que tem que dominar do rio ao mar. Traduzo para você, o povo de Israel tem que ser extinto. Isso sim é genocídio, e não o que diz o nosso presidente. Eles querem acabar com todo judeu, que não sobre nenhum. Também, esqueci de mencionar, mas menciono agora, antes da decisão da ONU, o grande massacre dos judeus na Segunda Guerra pelos nazistas. Então, esse povo sofreu muito. Causou também muito sofrimento, nós vimos, com relação a outros povos, sim. Com relação a si mesmo, sim. São bonzinhos ou diferentes de outras nações no sentido de acertar sempre? Não. Acertam e erram, como todos os outros, mas não é possível que se tenha um preconceito anti-sionista dizendo que eles têm que acabar, que todos sejam mortos. Não vão ser. Primeiro, não vão ser, porque Deus não permitirá. Há uma aliança de Deus com Abraão que impede isso. Isso não acontecerá, mas é impossível que nós ainda tenhamos pessoas que pensem isso e desejem isso. Aproveito também para me posicionar biblicamente e dizer isso a partir do evangelho pregado por Jesus e depois da vinda do Espírito Santo, que o evangelho foi levado aos gentios, ou seja, aos outros povos. Digo também a vocês que aquilo que o povo de Israel não fez, que foi parte do pacto, ou seja, abençoar todas as famílias da terra, eles não fizeram isso e ainda não fazem como deviam fazer o anúncio do Deus único e verdadeiro. Ainda não fazem como deveriam fazer. Eu também digo, não pode partir da parte deles, por parte deles, o desejo de extinguir todos aqueles que se levantam contra eles. Não, nós temos que entender que cada pessoa humana, Deus tem um plano para cada pessoa, para cada família, para cada nação. Deus tem um propósito para cada um. Então, esses desejos, ou anti-sionistas, ou anti-árabes, ou anti-outro povo, antissemita, ou outro povo da face da terra, isso não pode encontrar morada no nosso coração. E deixo como último recorte do versículo 21, há um elemento onde há muita controvérsia. Tudo foi levado, tudo que era de ouro, de prata, de bronze, tudo foi levado para a Babilônia. Depois algumas coisas foram devolvidas, mas há entre os pensadores do povo de Israel e há entre outros arqueólogos uma dúvida com relação à Arca da Aliança, tá bem? Isso eu não estou falando nada de filme, não. Filme de Hollywood, não. É muito provável que quando os judeus perceberam que tudo estava perdido, alguns sacerdotes tenham escondido, talvez numa caverna, talvez debaixo da terra ou outro lugar, tenham preservado e, claro, coberto e preservado a Arca da Aliança que representava a presença do Senhor, a glória do Senhor. É muito provável que essa arca ainda seja colocada. No momento em que nós estamos, muitos dos a menorá, por exemplo, muitos dos objetos sagrados do templo foram encontrados, outros foram refeitos, e tudo está preparado para que Israel volte a se estabelecer por completo, inclusive com seu culto. Num primeiro momento, eles vão cair na cilada do anticristo. Mas depois de 3 anos e meio, ou literais, ou metade de um tempo completo, os olhos deles serão abertos e eles reconhecerão que Jesus é o Messias. E aí é provável que tudo Então, volte para o seu lugar e a Arca da Aliança fica sendo uma indagação. Onde está? Foi levada e destruída? Alguns dizem que sim, alguns pensam que sim, outros acham que não e dizem que de modo algum ela foi perdida, mas que está preservada em algum lugar. Bem, essa é uma tarefa, para os pensadores e é uma expectativa para todos nós, porque certamente a nova Jerusalém celestial que vai descer ateada ao Cordeiro terá a presença da glória do Senhor. Não será mais necessário essa arca, embora ela faça parte de todo o imaginário israelita e cristão, mas não será mais necessário essa arca, porque Deus há de fazer todas as coisas novas, como nós lemos nesse texto. Em todo caso, nós aguardaremos, ou aqueles que partirem, que dormirem antes, verão a resposta a essas perguntas. Muito bem, agora leio Gedalias e o remanescente de Judá, Joaquim, que é libertado da prisão, e encerramos esse capítulo e o livro. Há um paralelo com Jeremias 40, de 7, dos versículos 7 a 10, Jeremias 13, dos versículos 41 a 18. Leiamos, versículo 22. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedaliahu ben Arrikam, ou Gedalias, filho de Alcã, para nós, em português, e neto de Safã, como governador dos pobres e doentes que haviam sido deixados em Judá. Ficou ali um governante, né? Mas para não deixar nenhuma revolta, nada assim, porque os pobres não tinham mais como fazer nada. Em todo caso, ficou lá um governante. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, da cidade de Netofá, e Jazanias de Maacá, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia constituído Gedalias como governador em Judá, eles e seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. E Gedalias assumiu um compromisso mediante juramento diante dessas pessoas, declarando: não temais servir aos babilônios, permanecei na terra e servi ao rei da Babilônia, e tudo vos correrá bem. Entretanto, no sétimo mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os idosos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com grande medo dos caldeus. Em Jeremias 52, de 31 a 34, outro elemento que diz respeito a esse capítulo, Joaquim sendo libertado da prisão. No 37º ano do exílio babilônico de Joaquim, o rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach, também chamado de Amel-Marduk, foi proclamado rei da Babilônia, e ele decidiu perdoar Joaquim e libertá-lo da prisão, no 27º dia do 12º mês, ele tratou o rei Joaquim com misericórdia e dignidade e concedeu-lhe o lugar mais honrado entre outros reis que estavam com ele na Babilônia. E por esse motivo, Joaquim teve o direito de trocar suas roupas de prisioneiro e passou a fazer suas refeições à mesa real todos os dias da sua vida. E seu sustento diário foi garantido constantemente pelo rei caldeu, dia após dia, enquanto viveu. Louvado seja o nome do Senhor por esse capítulo, por todo o segundo livro de Reis, e eu encerro dando uma última palavra. Em outubro de 586 a.C., o governador Gedalias foi assassinado, e o caos provocado por sua morte está registrado em Jeremias 40, versículo 13 a 43, versículo 7. Em 22 de março de 561, e viu Merodach, cujo nome caldeu era Amel Marduk, ou seja, homem de Marduk, sendo Marduk uma divindade adorada pelos babilônios, foi proclamado rei da Babilônia e, como um dos seus primeiros atos reais, mandou libertar o rei Joaquim, Yahuquim em hebraico, da prisão, o último herdeiro legítimo do trono de Judá, Yahudu em hebraico. O livro dos Reis termina, portanto, com o último representante do rei Davi, vivendo em honra e saúde. O julgamento do exílio não destruíra o povo de Israel. E a promessa de Deus a respeito da casa de Davi continua firme, segundo o livro de Samuel, que nós já lemos, capítulo 7, 14 e 16. Eu repito, o plano de Deus para Israel, a promessa, continua firme. A linhagem real continuou, segundo a descrição que aparece em Mateus, capítulo 1, 11 a 16, até chegar ao verdadeiro rei do povo de Deus. Quem é ele? O rei dos reis, o resplendor da glória de Javé, aquele que sustenta todo o universo por meio da sua palavra, a imagem perfeita de Elohim, Deus o Espírito, o primogênito de toda a criação, no qual reside a plenitude de tudo o que há em todo o universo, visível e invisível, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o Eterno. Que Deus abençoe ao povo de Israel, que o povo de Israel também se converta a Jesus, e mesmo antes de sua completa conversão, que também não façam nenhum mal aos seus vizinhos, como estão fazendo em Gaza, dando um péssimo testemunho. Eu não sou a favor do que foi feito pelos extremistas em outubro do ano passado, de modo algum, ninguém pode ser a favor, mas também não podemos ser a favor da destruição de Gaza, da falta de comida, de toda a injustiça cometida contra o povo daquela região. Que Israel não se levante contra os seus familiares, os seus primos, e os vizinhos, que não são exatamente todos semitas, mas que Israel não levante as suas mãos para cometer pecado diante do Senhor, porque isso trará sobre eles juízo. Nós abençoamos, agradecemos a Deus pelo propósito que tem e realizou com o povo de Israel. Agradecemos por tudo que aprendemos no Antigo Testamento, até o Messias de Israel, Jesus Cristo, mas não podemos concordar com duas coisas. Primeiro, o antisionismo contra o povo judeu, contra o povo de Israel, Jesus que foi judeu. E segundo, que os israelitas paguem o mal com o mal. e acabem massacrando outros povos e massacrando gente inocente que nada tem a ver com esses conflitos. Que Deus livre-os, livre a todos do mal e que Jesus volte logo e coloque ordem na casa, em todo o universo e que nós vivamos a Nova Jerusalém, a bênção da presença de Deus, o novo céu, a nova terra, vivamos debaixo de uma nova aliança eternamente. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a inspiração, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.